Canção vetusta. Quando eu não puder mais escrever, quando as sinapses não se conectarem mais, quando as palavras não surgirem espontâneas em minha mente, quando as sentenças não se formarem com lucidez ou sem ela, quando os encadeamentos dos enredos não fizerem mais sentido, suplico que as palavras não morram. No início era o verbo e a fala se fez em todas as vozes, em vozes tímidas, em grunhidos simbólicos, semânticas complexas e se espalharam pelas avenidas caminhando com pernas fortes, transpondo gerações. Todas as imagens sugeridas, incitadas, subjetivas, inescritas também. Provocadas pelas palavras de todas as ordens, de todas as origens, de todas as línguas, nativas, estrangeiras, originais, híbridas, distintas, extintas, ativas. Quando eu não puder mais escrever, suplico que se eternizem as palavras que emocionam, que transformam, que dão vida, que transbordam, que ouço na voz do cantor. Algumas palavras não vão sobreviver, apesar do meu desejo. Com a inobservância da fala, algumas, verdadeiramente, não vão sobreviver. O registro técnico, o registro preciso, o registro eletrônico, o registro cibernético não dá margem ao livre-arbítrio das palavras, não possibilita a hipótese da eternidade, mesmo que as palavras queiram. Mesmo que pudéssemos acionar as palavras num movimento de protesto reivindicando seu sagrado direito de permanência, sucumbir às modernidades e aquecer às novas modalidades comunicativas será inexorável. Restariam possibilidades tecnológicas para o registro de tais exemplares e seus significados, mas não teria o mesmo vigor, o mesmo viço, o mesmo fulgor. Perderão a preferência de estar nas letras das canções, de ser suavizada sobre cada uma de suas sílabas uma nota musical, uma melodia brilhante que lhes faça voar, caminhar pelas ondas por caminhos imprecisos até o coração das pessoas. Mesmo visitando a mais aparatada botica não encontraria remédio para tal situação, mesmo aviando receitas ou manipulando saberes remediaríamos condição ímpare, por que não dizer, existencial das palavras. Talvez as palavras que iluminem as canções, estas sim tenham maior liberdade, maior autonomia porque estas palavras dançam, saltam, soam, harmonizam, cintilam no ar em ondas vibratórias reverberando, mesmo sem garantia de eternidade. Quando ouvi esta canção pela primeira vez, me emocionei. Uma obra de arte cumpre o seu papel se fizer uma única pessoa neste planeta se emocionar. Eu corroborava com a ideia de que aquela canção tinha cumprido seu papel de arte. Aquele papel contundente de abraçar a alma de uma pessoa e retirar lá do fundo os sentimentos, seja por empatia, por iluminação, seja por despertar, por perceber, por afagar, estávamos lá, eu e a canção. A existência da canção se dá por temporalidade a princípio, quando dos últimos acordes, no ralentando da hora, nos últimos vestígios de som, ela acaba. Mas aquela canção reverberava em minha mente, no meu corpo, voltando insistentemente e se fazendo presente pela memória próxima nas interações de letra e música, de ritmo e timbre, de compasso e harmonia. Certas canções que ouço, perguntar carece, como não fui eu que fiz? Não, não fiz na esquina, não fiz no bar, não fiz a melodia, não fiz o arranjo, não fiz a harmonia, mas a canção estava lá, ecoando através do meu ser. Quando ouvi aquela canção pela segunda vez, me emocionei. A voz encantadora em seu timbre, na sua afinação, nos seus arcos, cristalina se fez objeto da minha percepção desencadeando nova onda de interações emotivas. A terceira vez que ouvi aquela canção percebi que sempre seria assim. Todas as coisas sob esta ótica são menores, descobriria isso anos mais tarde, mas isso era um fato. As árvores, as casas, as ruas e até a poeira eram intensas. A escola e suas interações, professoras inspiradoras, amigos de todas as horas, pequenas paixões inevitáveis, conflitos armados inexoráveis. Visto que as armas eram inofensivas, pelo menos no aspecto físico. As bolas icônicas de todas as brincadeiras, as de gude brilhavam e rolavam como os universos, as galáxias estalavam em múltiplas direções causando contentamento descontente. As de meia sofriam no confronto com nossos pés encardidos de poeira na terra batida. Os dias passavam sem a percepção do tempo passado ou futuro, tamanha intensidade do presente. Assim eram as crianças em cidade do interior. Tenho dificuldade em lembrar como sabíamos que estava na hora de voltar, se a fome alarmava ou o cansaço talvez, O sol poente ou quem sabe a combinação destes sinais nos indicava que estava na hora de voltar para casa. A convicção do amanhã amenizava a sensação de fim, pois quase ninguém queria parar a brincadeira. No trajeto de volta, quando nem poderíamos vislumbrar ou sequer imaginar tecnologias como o Global Positioning System, o caminho era preciso, dominado, repetido incontáveis vezes. A geografia espacial da cidade cabia na palma da mão, na mente um mapa preciso de todas as reentrâncias adjacentes, atalhos convenientes, principais movimentadas do ônibus e da igreja. O caminho do rio, o caminho do campo, o caminho do pomar, o caminho da escola, o caminho do bosque, o caminho da venda, todos os caminhos escaneados, o mundo cabe aqui. Pode até parecer monótono, mas a cada dia os trajetos reservavam situações novas. Eu voltava subindo a ladeira com o pensar pleno de tantas interações humanas, criativas, ingênuas e afetivas do mundo infantil. Ouvi um som bem específico. Não pude nominar, era surpreendente, era novo. Reconheci um violão, mas os acordes agudos, ritmados que se repetiam numa introdução instrumental bem marcada era novidade. O ritmo coincidiu com a minha caminhada, a cada passo eu me aproximava do som. Agora se evidenciava a percussão e mais instrumentos para harmonizar. Fui sendo conduzido pelo som e a cada passo a nitidez se fazia, um som metálico, soprado, melodioso, cristalino acompanhava o movimento sonoro. A casa era conhecida, como quase tudo naquela pequena cidade, mas o som era desconhecido, era inusitado, era novo, atraente, contagiante, surpreendente. Então surgiu a voz. Quem cantava assim? Nunca tinha ouvido aquela voz, não era um profundo conhecedor de música brasileira àquela altura da minha pré-adolescência, mas já conhecia alguns compositores. Uma canção que falava de menino, de bola de gude, amizade, lealdade, como poderia ficar? Soube por fontes confiáveis que os músicos do Clube da Esquina iriam tocar na cidade vizinha. Eu ainda não tinha idade para ter liberdade de ir para outra cidade desacompanhado, mesmo que do interior. Sozinho assim não podia assistir show. Tinha que montar um plano engenhoso para conseguir, tinham que conhecer aquela voz, o dono daquelas palavras, os donos daqueles sons. A cidade ficava a 30 quilômetros de distância. De bicicleta, companheira inseparável, já havíamos feito o trajeto. Combinado que voltaríamos ainda com a luz do sol, assim conseguimos passe livre para concretizar a jornada. Assim que chegássemos lá, bolaríamos novas estratégias para ficarmos. As sinuosas estradas de chão batido e poeira vermelha nunca sairão da memória, mesmo que não exista mais, o interior do Paraná estará sempre lá. Pedala, pedala, enfrenta as ladeiras, enfrenta a poeira, enfrenta o boi na estrada, cercas e porteiras até chegar ao asfalto. Tudo mais suave, vento no rosto, velocidade, água na beira da estrada e a canção na memória. Cidade maior tem asfalto, tem lanchonete, tem carros, tem rádio, tem outro som. Passeamos, comemos pão com mortadela, descansamos na praça, procuramos ingresso. Nada. Perguntamos do show. Nada. Localização. Nada. Ninguém sabia sobre o show, onde seria? Que horas? Quanto? O pouco dinheiro que tínhamos daria para os ingressos? Voltaríamos tarde da noite? De bicicleta? Apanharíamos quando chegássemos em casa? Valeria a pena. Circulamos pela cidade, a maioria não sabia quem eram os donos daqueles sons, daquela voz. Surge um rapaz magro, alto, de cabelos que para a época poderiam ser considerados longos, de caminhar tranquilo e ritmado. Ele já sabia. Não sobre o show, mas já sabia que uns meninos de bicicleta perguntavam por aí sobre um suposto show. Em cidade relativamente pequena as notícias circulam rápido. Aproximou-se com ar ameno, feições amigáveis, cheio de curiosidade para saber dos meninos que perguntavam sobre o show. Raridade alguém naquela cidade se interessar por música desse estilo. Aguçou a sua curiosidade, seu interesse em meninos tão jovens ouvintes do Clube da Esquina. Mas as notícias eram desanimadoras, surpreendentes e frustrantes. Não haveria um show na cidade. Na cidade era mais comum rodeios, quermesses, procissões, feiras agropecuárias, shows de música sertaneja. Fake news. Aquela época. Quando ele girou o peão, as palavras aceleraram, giraram com mais rapidez, flutuaram num movimento centrípeto com velocidade estonteante. É o menino, é o moleque, amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Não achou. O peão rodava. Girava a roda da bicicleta. Os meninos foram chamados. A rádio queria saber. Que música era aquela? Ondas curtas. Programação. Toca na rádio. É a vida desse lugar. É o menino. É a música. São as ondas. O artista tem que ir aonde o povo está. Canta. Palavras que não envelhecem, assim como os sonhos. Palavras onduladas. Palavras em ondas sonoras. Ponto contraponto. Dinâmicas. As palavras só ganham vida na intenção dos homens. Aos olhos dos meninos, as palavras não têm o direito de morrer, mesmo que eles cresçam.